trevas ao negativo, guiado pela lua. Sim, os perigos são diversos, mas Deus olha por mim. Por todos nós. Noite quente, não tem show, vamos para uma festa. Sem limites, pega a marginal que a diversão nos espera. Todo mundo já está dentro do carro. Aí band bom, filosofia no rolê, sai de baixo. Respeito é bom, muita humildade, chegamos na quebrada. A festa é ali, canhoto, estaciona perto da entrada. Não quero nada além que um cara de bem da minha idade quer. Eu quero um drink, eu quero dinheiro, eu quero mulher. Pacto mental, voz negra, chalé, sistema rap. Ô meu irmão, essa noite promete. Nas caixas o som bate redondo e pesado. E aí SLJ, cartão SP, majetão RPW. A festa tá rolando, as minas tão pagando. Aí Brian, faz um tempo que eu vou molhar o bigode com a preta no canto. O som excita todos, quem se identifica cai na dança. E quem não dança, de um refrão, segura a criança. A noite vai ser tudo lá, e tudo vai rolar. A noite vai ser tudo lá. Hoje tá quente. Olho pro céu, vejo uma estrela cadente que se destacou do Cruzeiro do Sul. É a mesma que distraia nossa mente do Sul. Estou na paz que o Criador me abençoou. É o filô. A lua maior sabe nossos passos de cor. E olha, somos todos do sereno e não temos hora. Que horas são agora? Não sou nem uma e meia. Então relaxe e peça mais uma cerveja. Vem do fundo de quintal ao vivo, sem treta. Aquela mina ali tá pagando pra mim. Chama ela aqui junto com as colegas pra gente zoar. Aqui que essa noite de tudo vai rolar. Fala aí, vai Anjaca. É, noite eu me divirto e junto com os meus amigos. Junto com os meus amigos. No rosto. Paz a todos, paz a todos. Paz. Que procuram aventura na noite escura. Deus abençoe, vem com a gente. Gente, quero um rolê pela noite. A noite vai ser boa, e tudo vai rolar. A noite vai ser boa, e tudo vai rolar. A noite vai ser boa, e tudo vai rolar. A noite vai ser boa. Ela vai crescer pelo relógio, anuncia sua chegada. Meia da madrugada, não quero mais voltar pra casa. E nossos olhos, tudo ainda é escuro. Vamos aproveitar até o último segundo. A diversão foi a pampa, mas estamos cansados. Fazer o que? A noite acabou, vamos para o carro. Aí canhoto, demorou, liga esse rádio aí, sangue bom. Escuta aqui, né, Jada? Certo. Cada um de nós tem o seu valor. Se diverte como pode, seja como for. Na rua, no baile, no bar ou até mesmo em casa. Mas o que importa é sem violência, ladrão, curtir a madrugada. A noite vai ser boa, e tudo vai rolar.